noite isolosa, quando o mar desfeito em rosas se despolha a lua cheia. Lembra a ilha um ninho oculto, onde o amor celebra em culto todo encanto que a rodeia. Nos canteiros ondulantes, as veredas incessantes, abrem rios ao luar.